Paulo Henrique, a voz que emociona. Ao reparar que eu vejo na janela do meu quarto, penso que é você estacionando o carro. Ou pode ser só um vizinho aqui da frente, mas minha garagem tá torcendo pra ser diferente. Vai que nessa história a gente fica sozinho, se não aguentou. Vai que se resolveu descartar a saudade no acelerador. E quando lembrou, e nessa cama você dormia bem, só que na minha você nem dormia. Perfurou um sinal pro povo. É que a saudade dói no peito, mas que a multa dói no bolso. Que essa cama você dormia bem, só que na minha você nem dormia. Perfurando sinal, buzinando pro povo. É que a saudade dói no peito, mas que a multa dói no bolso. Pra que nessa história a gente fica sozinho se não aguentou. Pra que se resolveu descartar a saudade no acelerador. E quando lembrou, só que na minha você nem dormia. Perfurou o sinal, o sinal pro povo. É que a saudade dói no peito, mas que a multa dói no bolso. Que essa cama você dormia bem, só que na minha você nem dormia. Perfurou o sinal, o sinal pro povo. É que a saudade dói no peito, mas que a multa dói no bolso.